cima desse sofrimento, meu filho, pra ver se mata por dentro. Portal do Arrocha. Nunca imaginei da gente dormir separado, cada um indo pro seu lado, todo fica tão desarrumado. Perdeu a graça ir à praça pra se divertir e ver os casas se beijando, sorrindo e feliz. E eu aqui sofrendo, eu vou pro bar tomar veneno. Taca álcool em cima desse sofrimento, taca álcool pra ver se matar por dentro. Ameniza essa dor que não passa, taca em cima desse coração pra ver se mata. Taca álcool em cima desse sofrimento, taca álcool pra ver se matar por dentro. Ameniza essa dor que não passa, taca em cima desse coração pra ver se mata. Um abraço ao meu compositor estourado, Gil Fernandes. Nunca imaginei da gente dormir separado, cada um indo um pro seu lado, todo fica tão desarrumado. Perdeu a graça ir à praça pra se divertir e ver os casais se beijando, sorrindo e feliz. E eu aqui sofrendo, eu vou pro bar tomar veneno. Taca álcool em cima desse sofrimento, taca álcool pra ver se matar por dentro. Ameniza essa dor que não passa, taca em cima desse coração pra ver se mata. Taca álcool em cima desse sofrimento, taca álcool pra ver se matar por dentro. Ameniza essa dor que não passa, taca em cima desse coração. Taca álcool, vem! Taca álcool em cima desse sofrimento, taca álcool pra ver se matar por dentro. Ameniza essa dor que não passa, taca em cima desse coração pra ver se matar.